Theo, hoje eu estava refletindo em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente usa esse versículo como motivação, mas ele nasceu em um contexto tão diferente. Sim, Michele. Paulo escreveu isso num momento de dor, pressão e prisão. Não foi em dias fáceis, mas em dias de provação. Mesmo assim, ele não perdeu a identidade dele em Deus. Exatamente. Ele sabia quem era em Deus e onde estava a verdadeira força. Isso me faz pensar que quando enfrentamos dificuldades, é comum achar que tudo está dando errado. Ainda mais quando surgem problemas de saúde, crises financeiras ou injustiças da vida. Essas situações tentam nos paralisar, mas a palavra nos lembra de algo essencial. Deus habita em nós. Cristo vive em nós. Nossa identidade não está nas circunstâncias, mas na presença de Deus em nossa vida. E ter essa identidade firmada em Deus é o que nos permite viver como abençoados e vencedores, mesmo em meio às lutas. A fé entra forte nisso tudo. Ela não é só espiritual, né? Ela impacta diretamente nossa qualidade de vida. Com certeza. Quando passamos pelos impossíveis da vida, precisamos colocar a ação de Deus em prática, confiando que Ele age mesmo quando não vemos resultados imediatos. Por isso Paulo declara com tanta convicção: tudo posso naquele que me fortalece. A confiança dele não estava na ausência de problemas, mas no poder de Cristo que o sustentava. Isso muda tudo. E as muralhas da vida? Elas aparecem para todo mundo. A diferença está na forma como olhamos para elas. Alguns veem apenas limites, outros enxergam oportunidades para crescer na fé. Só que para seguir em frente, é preciso passar pelo processo. A incredulidade gera medo, e o medo paralisa. Já a fé é criativa. Ela abre horizontes, rompe barreiras e mostra novas possibilidades em Deus. Como diz a palavra, o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Um grande desafio é lidar com o medo e com as vozes externas. Muita gente fica estagnada porque dá mais atenção às opiniões humanas do que à palavra de Deus. A falta de clareza espiritual produz medo e impede o avanço. Por isso, precisamos alimentar a fé diariamente, ter disciplina espiritual e buscar direção na palavra. As prisões da vida acontecem, mas a fé disciplinada nos capacita a atravessar as pressões com esperança. Em tempos de injustiças, perdas e desafios inesperados, a confiança espiritual define nosso posicionamento. O medo paralisa, mas a fé cria caminhos. Ela nos tira da limitação e nos conduz a uma vida que glorifica a Deus. Não fomos chamados para viver uma vida limitada. Em Cristo podemos romper padrões antigos e viver uma nova realidade espiritual. Um verdadeiro vencedor entende que sua força está em Cristo, sua alegria está em Cristo e sua certeza está em Cristo. Nada pode parar um verdadeiro adorador. Porque a fé traz à existência aquilo que ainda não existe, como diz Romanos 1:17. É essa fé que nos chama a viver além do que vemos, confiando plenamente no agir de Deus. Que essa seja também nossa oração. Senhor, fortalece a minha fé. Ajuda-me a viver pela Tua palavra, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Que minha identidade esteja firmada em Ti, e que eu viva como alguém abençoado e vencedor, em Cristo Jesus. Amém.